CBN Foz. Edição da tarde. As notícias de Foz do Iguaçu, da região de fronteira e do estado do Paraná. E ela vai ser lançado hoje à tarde, aqui às 6 horas da tarde, aqui em Foz do Iguaçu, a campanha Mercosul Livre do Tráfico de Mulheres. Um evento que acontece no Hotel Rafaim. Eu vou conversar agora, por telefone, com a coordenadora do Acesso à Justiça e Garantia de Direitos da Secretaria de Segurança da Mulher, Aline Yamamoto, que vai participar da solenidade. Coordenadora, boa tarde. Boa tarde. O que se pretende? Qual é o objetivo desse evento? O objetivo da campanha Mercosul Livre do Tráfico de Mulheres, ele está voltado para dois públicos, que é, de um lado, alertar as mulheres para possíveis situações em que ela pode estar passando e que pode ser uma situação de exploração, de tráfico, que ela pode estar sendo enganada, buscando oportunidades, mas nem sendo enganada sem saber o que vai esperar no destino, né? E também, por outro lado, a campanha está focada também para funcionários que trabalham nas regiões de fronteira, em locais de trânsito, no serviço especializado, para que eles possam também estar atentos às possíveis situações de tráfico de mulheres e que possam ajudar, então, essas mulheres a buscar apoio e ajuda numa situação dessa. Essa, como a senhora já falou, então, a intenção é prevenir essas mulheres, também servidores públicos. E de que maneira é que essa campanha será realizada? Vocês vão distribuir material gráfico? Também tem outras intervenções também para a divulgação dessa campanha? Essa campanha ela está acontecendo no âmbito da reunião de ministros e altas autoridades do Mercosul, da mulher, que lidam com são os organismos de políticas para as mulheres, todos os países do bloco do Mercosul. Então, ela já foi lançada no Uruguai, já foi na Argentina, agora, hoje, será lançada oficialmente aqui no Brasil. E em todos os países, nas regiões de fronteira, especialmente, nós estamos distribuindo materiais que são cartazes, que são folders, assim, um material específico voltado para as mulheres e para os funcionários. E também tem um esporte de rádio que está sendo veiculado em rádios comunitárias, rádios públicas dessas regiões. Nós temos dados aqui, recebemos dados de que uma reunião de ministras e altas autoridades da mulher do Mercosul, de todos os países do Mercosul, são destino e origem, né, de entre cruzados de exploração das mulheres, e o recrutamento e contratação geralmente ocorre nas fronteiras, como na região trinacional aqui de Foz do Iguaçu. Exatamente. É por isso que o enfrentamento ao tráfico de mulheres se tornou um dos eixos principais de ação da REMAN, da Reunião de Ministras e Altas Autoridades da Mulher, por reconhecer a necessidade de enfrentar um problema que é comum e que ultrapassa fronteiras, e que, portanto, isso depende de uma cooperação bilateral, multilateral, entre todos os países, articulando serviços existentes de apoio para a mulher, né? Tá certo. Então, esse evento acontece, o lançamento é hoje às 18 horas, nós vamos contar com a sua presença, a que já está se encaminhando para cá, para Foz do Iguaçu. Exatamente, estou chegando. Então tá, então fica o convite para você participar hoje às 18 horas, a partir das 18 horas no Hotel Rafaim Palace, é o Mercosul Livre do Tráfico de Mulheres. Nós esperamos contato novamente com a sua participação, aí já fazendo um levantamento, né, fazendo uma análise do que foi esse encontro. Exato. Tá ok. Obrigada, agradeço aqui a oportunidade.